coração de quem te quer. Me abandonou, jogou no chão como um qualquer. Eu sou louco de ainda te aceitar. Deveria te esquecer, outros sonhos procurar. Só quer sentir teu calor mais uma vez. Não posso resistir a um adeus à lua em minha cama. Como é perverso o destino de quem ama, quando se ama um alguém igual você. Vá! Essa paixão desesperada só quer sentir teu calor mais uma vez. Não posso resistir a um adeus à lua em minha cama. Como é perverso o destino de quem ama, quando se ama um alguém igual você.